Eu tava na pior, procurando boca, mas misturei bebida e as coisas. Era só um abraço, eu confundi com abrigo. E você não queria nada com nada comigo. Achei que não dava pra piorar, piorou. Beijei pra ser feliz e chorei por amor. Eu fui por expectativa, onde era pra pôr só a língua. Era pra ser só um beijo e eu amei o desespero. Eu fui por expectativa, onde era pra pôr só a língua. Era pra ser só um beijo e eu amei o desespero. Misturei bebida e as coisas. Era só um abraço, eu confundi com abrigo. E você não queria nada com nada comigo. Achei que não dava pra piorar, piorou. Deixei pra ser feliz e chorei por amor. Eu fui por expectativa, onde era pra pôr só a língua. Um beijo e eu amei o desespero. Eu fui por expectativa, onde era pra pôr só a língua. Era pra ser só um beijo e eu amei o desespero. Lá em cima assim, vem! Obrigada!